vovó Jurema, aonde quero parabenizar o senhor Charles Bortolo por investir em Taquara, gerando empregos e renda ao nosso município, né? A fábrica ali está com 17 funcionários, então são 17 empregos diretos, né? Isto gera para o município e isso faz com que realmente nós tenhamos a alegria de ter mais uma empresa estabelecida em nosso município. Também estou solicitando ao secretário Mário Pires que realize, né, como já foi a propositura deste vereador solicitando, o mais rápido possível, juntamente com o secretário de obras, as melhorias na estrada de Batingueira, né? A gente sabe que a comunidade lá está ansiosa, esperando, porque aqui já foi publicizado, né, que iria ser realizado os trabalhos, mas a gente sabe que o tempo faz com que adie os trabalhos que tem que ser realizado nas estradas. Mas iniciou esta manhã uma melhoria na estrada que dá acesso ao Morro Alto, né? Ali que era a antiga, mais conhecida como a estrada do finado Nanico, né? Onde a gente sabe que a comunidade ali do morro acessa muito aquela estrada. Então estão sendo realizadas as melhorias, como também irão ser intensificadas as melhorias na geral de Morro Alto. Também, referente ao hospital ainda, né? A gente sabe que tem várias reivindicações da comunidade que acessa o serviço do hospital, realmente pedindo, né, e nos solicitando que providências sejam tomadas, né, de cunho, porque tem alguns médicos ali, né, como aconteceu um problema muito grave agora no final de semana, né, onde que as pessoas clamam, né, pelo que os médicos que estão ali fazendo atendimento sejam mais humanos. A gente sabe que não são todos que têm aquela linha de não ter a humanidade, porque eu acredito que a humanidade ela tem que ser aplicada, e principalmente no serviço de urgência e emergência, né? Onde que as pessoas eles estão sensíveis, as pessoas precisam realmente da entrega do profissional ali, e muitas vezes isso não acontece, e o problema está instaurado. Então nós queremos realmente para que o hospital continue a sua gestão, mas que seja aplicada humanidade no atendimento com as pessoas que necessitam de seu serviço. Também hoje encaminhei por ofício gabinete os votos de pesar aos familiares da senhora Carme Luzia dos Santos, né, onde deixou o esposo Jurandir da Rosa e o filho Pablo enlutado, como também seus familiares, como também amigos, né? A gente sabe que neste momento é o momento mais difícil de nossa vida, né, onde o casal ainda tinha grandes sonhos, né, e infelizmente a hora, quando chega, não tem como a gente dizer não vou, né? Então que ela esteja, que a família esteja realmente. A gente até perde as palavras neste momento, né? Porque eu conheço muito a família e a gente sabe que e pede para que Deus dê o conforto para os corações da família enlutada. Também, escutando hoje na fala do Ademir, né, onde o pai foi o propositor, né, da Kerbfest, da Kerb, né, a Kerb, dos reis e rainhas do Kerb, onde que a palavra dele que mais me trouxe para este momento que vivemos no município de Taquara e no Brasil, temos que ser positivos, né? Porque, na verdade, as dificuldades elas vêm. Nenhum prefeito consegue fazer de um tudo, né, diante da dificuldade financeira de um município. Mas nem por isso se deixa de fazer o que é prioridade em nosso município. Nem por isso as coisas não acontecem no município de Taquara, porque acontecem sim. As coisas acontecem porque tem pessoas que têm o pensamento positivo que fazem com que as coisas aconteçam. Então, que o município de Taquara e as pessoas, principalmente, tenham um pensamento positivo. Porque as próximas gerações virão se não fizermos o que nos cabe no momento de hoje. Nós, como agente político, nós, como pessoas adultas e responsáveis por instituições e por entidades. Temos que sim dar o nosso melhor para deixar a boa energia e pensar num futuro realmente agradável para as pessoas que aqui estarão no nosso lugar posterior. Então, tenhamos o pensamento positivo em cima da dificuldade para enfrentar com união os momentos difíceis. Tinha mais para falar, mas agradeço a Deus por estar representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.